o seu olhar, no fundo me encontrei. Me hipnotizei só de te ver chegar. Perdi toda a visão que eu tenho, agora meu foco em ti. Adoro meu toque, adoro se falo que gosto em ti. Para na minha frente, segura minha mão, me prende. Fico em pedaços sem seu abraço, é tão diferente. Sinto como se o mundo fosse só nós dois. Estando ao seu lado, esqueço que se foi. Antes de você, meu bem, eu era tão inconsequente. Foi te conhecer meu motivo de estar contente. Antes de você, meu bem, eu era tão inconsequente. Foi te conhecer meu motivo de estar contente. Antes de você, eu era tão inconsequente. Reparei no teu olhar e não me aprofundei pra não me afogar. No mar do seu olhar, no fundo me encontrei. Hipnotizei só de te ver chegar. Reparei no teu olhar e não me aprofundei pra não me afogar. No mar do seu olhar, no fundo me encontrei. Me hipnotizei só de te ver chegar. Meu corpo treme, a sua luz me acende. O sentimento estende, a gente se entende. Eu sinto o que você sente. Eu perco a fala toda vez que você fala que o meu coração agora é sua morada. Eu que já fui resistente, amei demais alguém que não me amava igualmente. Errei demais em confundir amar e estar carente. Ele queria outra coisa e eu queria gente. Surpreendente foi você que veio pra me perceber. Me tirou do sofrer e me fez florescer. Me rega toda manhã com seu querer. Quero te dar o mundo e o que eu tiver pra oferecer. Porque antes de você, meu bem, eu era tão inconsequente. Foi te conhecer meu motivo de estar contente. Antes de você, meu bem, eu era tão inconsequente. Foi te conhecer meu motivo de estar contente. Reparei no teu olhar e não me aprofundei pra não me afogar. No mar do seu olhar, no fundo me encontrei. Me hipnotizei só de te ver chegar.